016-011 WGI CH só monstro do gueto, família, código de ideias, Ribeirão Preto, São Paulo, Causare Filmes, My House Produções, maloqueiro, só eu quero é paz. Vocês tentam fuder minha vida. Eu quero é paz. Vocês tentam fuder minha vida. Eu quero é paz. Vocês tentam fuder minha vida. Eu quero é mais. Quiser povinho, vai se fuder. Só eu que sei que passei. Só eu que sei que passei. Só eu que sei que passei. Quando eu lutei, desejei, e não tive. Hoje eu não acordei bem, fiquei pensando na vida, na real condição que fiz na minha trilha, na solidão, na missão, entre o errado e a razão, no luxo ou lixão, entre a glória e o caixão. Jogo uma água em meu rosto e olho no espelho. Sou vencedor nessa porra, sangue no olho, sem medo de errar. Aí o cara que eu confio, corro junto até o fim, merecedor, disciplina, brinde ao guerreiro, plim plim. Então minha cota eu quero em dólares, ouro e pá. Dividir nem pensar, foda-se, vou levar. Eu tenho um sonho que é de paz, mas desse jeito jamais. Os senhores de farda de terno só querem a nós aqui jaz. Vou dar um rolê pra esparecer os conflitos na mente. Um, dois pra relaxar e colar com os parça no quintinense. Periferia, minha história onde a raiz tá cravada. Mas o progresso é o prêmio, é o herói na caminhada. Eu quero é paz. Vocês tentam fuder minha vida. Eu quero é paz. Vocês tentam fuder minha vida. Eu quero é paz. Vocês tentam fuder minha vida. Eu quero é mais. Quiser povinho, vai se fuder. Só eu que sei que passei. Só eu que sei que passei. Só eu que sei que passei. Quando eu lutei, desejei. Alta blindagem na visão, não me engano. Sigo minha intuição, as ruas de espinho não me furaram. Saí vitorioso, monstrão. Vi o desejar de regresso no olhar do inimigo, mas nem o grão de areia me atingiu. Reluzente, intrigo, brilho, o Everest surgiu à frente que nada. Saímos do outro lado, batida pesada, ideia pesada, maloqueiro, sanguinário pra forte, não fracos, determinados, já cristalinos, verdadeiro, não fracassados. Paredes altas foram escaladas, portas fechadas na cara foram todas abertas, lixadas. Bando da oposição, monstro periférico sem distorção, aliado do real, inimigo da ilusão. Que Deus planeja, escolhe, não é desmanchado. O que Deus dá, ninguém tira jamais. É tomado WD do gueto, Ribeirão Preto, São Paulo, plano concluído. Atenção, rap pesado. Eu quero é paz. Vocês tentam fuder minha vida. Eu quero é paz. Vocês tentam fuder minha vida. Eu quero é paz. Vocês tentam fuder minha vida. Eu quero é mais. Quiser povinho, vai se fuder. Só eu que sei que passei. Só eu que sei que passei. Só eu que sei que passei. Quando eu lutei, desejei, e não tive. Vitórias eu alcançarei, o mal eu vencerei. Deus está comigo, guerreiro, em paz caminharei. Eu vou em busca do progresso constante, dólares, casas, diamante. Isso não paga a recordação que ficou na foto da estante. E o governo derrama sangue, joga sujo e rouba dinheiro. É a indústria de fantoches, manipula o tempo inteiro. Sem dinheiro e sem estudo, fica mais fácil, eles manobram. Fodem nossas vidas e a miséria nos assola. Eu não vivo de migalhas, tiozão. Escreve aí, eu vim foi pra fazer história, pra somar, não dividir. Em busca do progresso, vida boa, eu tô à procura da paz. Eu meto o pé na porta e sigo em frente. Eu quero é mais.